Michael Taoyan que faz reboque via parte 3, ok? Ingressa naquilo. Taoyan quente, ingressando naquilo. Tá. Parabéns, seu Beto, com E2, da representação pesada. Boa noite, senhor Fábio. Na 3597, desça para 2000 pés, QNH1 no 0 no 2, autorizado sinal MS, porta estabilizada. No 0 no 2 é o ajuste, desce para 2000, reportará estabilizado na LS, está 3597. Gol 995, complexo final, Sami Torre, 1895. 995, reporte baixado travado. Passando 5, gol 995, 060 graus, 629. Pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso final, 0.995. Você é para cargo, 570, autorizado, chegada a Mari. Desça para o nível 050, redução para 250 nós, número 5 na aproximação. estabilizando localização em Campo Visto, Gol 1804. Gol 1804, complete sinal, Sumi Torre, 1895. 1895, obrigado. Sinal 95 aos 37, direita Alfa, Juliette, portão 01. Alfa. Autorizado sinal IS, aporte estabilizado. Tempera 2000, ajuste no 092, aportará estabilizado. X-ray, gol, 95. Bom dia, Gol 1897, autorizado de chegada bom, sinistra parâmetro de voo 050. O 501, no, grau 049, pouso autorizado. Autorizado, pouso no 0, Gol 1904. Oi, Salvador, é o Sam Mike, Hotel Yankee, encerrando o reboque no pátio 3, grato, bom dia. Bom dia. NS, o TAM 35 no 7. TAM 35 no 7, complete sinal, Sumi Torre, 1895. 1895, até a volta. 4 Solos 4 1, à direita na Fox, após Alfa e Juliette para o portão 04. Fox, Alfa e Juliette, 04, portão 04. Direto turno, 10 para 2000, comentou, já informe, está direito. Bom dia, tá 3597. 3597, altímetro no 012, está baixando de trabalho? Achou, travou no 012, passou interno. Registra 3597, tem livre pouso, pista no 0, vento 070 graus com 05 nós. Livre pouso não no 0, tá 3597. Eu tenho 360, copia, guarda para a nação 34. 371 Guarulhos, nível 3620, está autorizado, via Pesolono 0 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepta Pesolono 6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trivi e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5123. Controle 119, decimal 8. Primeiro, eu vi o Pesulo 10, até Bridge, ok? Na 371 no 07, chame pronto, pushback acionamento. No Solos 44, à direita, na Taxi Eco, após prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 09. Direita via Eco, mantém escuta via Alfa e Juliette para o portão 9, TAN 3517. Bono 705, estabilizado no localizador e LF completo. Vou chamar Antônio 118, decimal 95, gol 1795, forma que sua, a intensidade da sua transmissão está muito baixa. Torre Salvador, bom dia, gol 1715, estabilizado no ILS, está 2 milhas e meia do inferno. 715, altímetro no 012, reporte com trem checado. Reportará, ajuste o no 012, gol no 715. AC 6570, revisão para 1809, segue tráfego nacional com 140 de grau de pico. Está reduzindo, está cruzando o 200, está reduzindo. voo no 897, descer para 2 mil pés, QNH 1092, autorizado a chamar LS, a porta estabilizada. Não, no 0, gol no 7, no 5. Recepção localizador, o ato está cargo 6570. Está cargo 6570, completo final, está no torre, 1895. 1895, ponte. Bom dia, Torre Salvador, ato está cargo 6570, para a Fortuna. Bom dia, APSA, continua a aproximação. Reporta baixar trabalho. Toma aí. No 7 no 5 aos 50, direita Alfa Juliette, portão 10. Direita Alfa Juliette, portão 10, gol 1-7 no 5. Gol no 7, gol no 5, mantenha sua escuta. Afirmativo, está livre até o 10 nessa frequência. Sim, livre até o 10. Mais travado, 6570. 6570, 050 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão 0. Delta 6570 ao 53, Alfa e Kilo, parte 3 está livre nessa frequência. Gol 897, complexo final, sabe torre, 1895. 1895? Afirmativo. Obrigado. Só Salvador, gol 1897. 897, pode baixar travado. Está estabilizado, baixar travado, vai passar o índice. Ajuste no 0 no 2, vento 050 graus, 04 nós. Pouso autorizado, gol no 897, pista 10. ao 58, direita Alfa Juliette, portão 612 nessa frequência. Afirmativo, direita Alfa Juliette, portão 6 na sua escuta. Calibre 71, chame táxi.